Missionária, SP, fechando com diadema. Pra mim é uma honra somar na mesma cena. Na arena, se a chave esquenta, sem problema. No pulso sem algema, gambé, deck benta. O bolso vazio e o coração cheio de sonho. Construto onde seus olhos só me viam no abandono. No sorriso do filho e o abraço da esposa. É onde o derrotado se ergue e ganha força. Aperto de mão, olhar sincero no semblante. Eu renasci na lealdade da falange. Confiante, o pequeno virou gigante. No lugar do arrogante, brilho diamante. Tamo junto e misturado igual estrelas no céu. Nossa missão é muito mais do que escrever no papel. Rimar é a parte mais fácil de ser micida. Às vezes tem que tomar atitude suicida. Chegar no covil do inimigo de cabeça erguida. Parar uma guerra só com o poder da rima. Fazer o bem sem olhar a quem. O mal quer sequestrar, pois eu nunca fui refém. Nunca quis ser Superman, muito menos Lex Luthor. Não quero dominar, só quero ser alguém no mundo. Obrigado, Tigão, Bola, JJ, por não permitir que eu enterrasse a minha história. As ruas de Diadema tá bem representada. O rap nacional tem mais uma jogada. Me orgulho em dizer que nós fechamos no bang. Eu, de menor, apresento a falange.